Alfa Libre Taxi, chame para ingresso na 17. Tango Oscar, Tango Golf. Chefe, seu transponder, não recebo mesmo. Oscar, Tango Golf, acionou a identificação. Como recebe agora, Sérgio? Não recebo seu modo Charlie. A gente vai fazer um teste de chamada novamente. Ali mantém na 10. Roda a corrida do azul ali mantém no 923. 106. Nível de voo, 106, confere. Permaneceu. Permitiu, permaneceu, 106, Oscar Tango Golf. Quando possível, você está solicitando para a direta de confirmação do Oscar Tango Golf. Aguarde coordenação. Guardar a 40, via Pessulo no meio, decola pista no 0 com a direita, será da Leda Bridge. Controle 120.8. Aciona 5511. Vimos 5511, tá 3063. Foi autorizado 340, não perdeu o 10, a cola da 10 com curva na direita, a saída da El, direita, o abrigo. Transporte 5511 e o controle no 10. Fechamento correto, apenas confirme após bridge, prossegue a Pessulo no meio, reporta, puxa. Tendo sinal proposto ao 240, direita pro rota 121 ou DCC com grata. Gente, irá manter o nível de voo 110 por quantas milhas? Autorizado, continua na subida. Submantenha 240. 240, o Oscar Tango Golf. Sequenciamento dos tráfegos com saídas. Coordenação. Guardar a coordenação grátis. Controle Salvador 4299 da Azul. 4299, contato andar, submantenha 340, saída da área. 340, autoriza o voo direto da EL 4299. Mantenha o perfil de saída. Manterá. Alta Madrão, voo 160, para pushback, acionamento, posição 20. Catango Golf, mantenha a proa de gel. Manterá a proa de gel, volta Catango Golf. Sanar 6311, para sequenciamento, mantenha a presente proa, limitado pelo QDMIC 1110 do NDB de Sintra. Desça para 3.000 pés, permaneça a vista. E a proa, 2.1. Sim. Obrigado, QDMIC 3.1. E a 3.1. 6.3.1. Reduz a velocidade para 1.709. Gente, 250 Recife, autorizado, via 58, decola pistão no 7, curva esquerda, saída Puca, tração Brasil. Controle 120.8, aciona 5523. Dião 01, confirme posição em relação ao Salvador. Alternado, bom. Seguinte, acionamento táxi 2.1895, uniforme na resposta. Guardião 01, seguinte, mantenha na escuta do controle. Ajuste em Salvador 1095, mantenha as condições visuais. 923, livre decolagem, vento 1, 00 graus, 08 mais. Livre decolagem, 923. 733, 104 unidades autorizadas, táxi. no ponto de espera do pátio, chama a torre 1-8-95, confirma POP, autonomia. Na 6311 para final do procedimento, curva esquerda, proa 150, pode estabilizar, desça para 2000 pés, a gente não zera no 5. Esquerda, 150, 2000 pés. Na 6225, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.2685, chame 6225, obrigado. 0072, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 19.95, já, obrigado. Gol 923, decolou na Dael Leda. Gol no 923, contato radar, submantenha 360, saída da Dael. Dael 360, gol 923. Salvador 3304 da Santa, Brasília 300. Copio 38. Negativo, o senhor está com um problema técnico, não dá para subir. O máximo é o 300. Sim, esse coordenou coordenação, então 3304. Saída preta. Ah, boa, left. Saída boa, left. Ah. Táxi via Índia, ponte espera do 102, 1895, legal 105, ou no 605. Então 3063 autorizado, pushback sonar para o táxi. Passará para o táxi, também, Salvador, bom dia, tá 3859, informação Índia. Só um minuto, copo, 3859. Tá travado. 1072, livre pouso por cima 0, vento 090 graus, 10 nós. Baixar travado, livre pouso, gol 072. Alfa Romeo Alfa, decola 08, controle 120.8, bom dia. Autorizado 300 Brasília, pessoa no 7, decola pisto no 0, curva direita, saída arbó, eleva. Controle 120.8, aciona 5507. Pesado 330 para Brasília. Vai esperar Upper Zulu 17, decolada 10 com primeira curva direita. Saída aeroporto, condição elefa. O controle 120.8, transponder 5507. Esse é o 3304 da SAM. Correto, reporta para o Puxo 3304. Porta 904 para o Puxo 3304. Sai. Ok. Está autorizado e deu. Posso catar o gol. Nono zero. Então, vento 090 graus, 10 nós, ó, tráfego número 1 para pouso 90 agora cruzando o eixo 97, o tráfego número 2 passando externo. O Xané 6311 na escuta da torre. Autorizado 340 Curitiba, via Elbezulu 21, da cola pista no zero, curva esquerda, corrigindo curva à direita, saída arbó, eleva, controle 120.8, aciona 5512. Autorizado Curitiba 340, Elbezulu 21, da cola da 10, direita, arbóreo, eleva, 208 ao controle, 5512 transponder, 3859. Correto, que eu posso puxar. Obrigado, meu chão. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. 1072, Salo 10, Salo 121, decimal 9, livrando a direita. Bom dia. Direita, decimal 9, pode ser. Alterna 135, decimal 95. 2, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Qual o quê? Afirmo, taxi Alfa, reporte antes da Juliette, com 072. Alfa, antes da Juliette, encontrará no 072. Ativo vento 090 graus, 10 nós, Mike Delta. Delta 3859. 3859. Informar que nós estamos levando órgãos para transplante para Curitiba. Ok, quem será? Não sabe falar, né? Muito obrigado. Para o táxi da 3663, 187 a bordo, alterna Galeão 3:40. Ponte para Dono 0, Torre 1895, Negão 0, 15. Baixo Índia, quando espera 8. 293663. O gol no 072, na Juliette, de passagem ao Gol, entrando através do portão. Corino, o TAN vai entrando através do 9. A sequência livrar a Juliette, ingresso ao portão 09. A gente vai dar passagem do TAN, posso livrar para o 9, vamos no 072. Vamos para o Aranha, na 63, o 9, na. É 13 no 1, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Juliette, 01. 20, decimal 8, bom dia. 128, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bababa, mais Eco Delta. A papapá Mike Eco Delta, mantém as condições visuais no meu pé, corredor Axé. Está autorizado para direto Manati. Autorizado direto Manati, repasse 2-0 milhas afastado Salvador. Repassará a 20ª Delta. Gol 1923, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Alterna, 133, decimal 95. 2733, atento esteira de turbulência do Gol, que decolou à frente, Boeing que decolou à frente. Livre decolagem, vento 100 graus, 109, Força Aérea 2733. Livre decolagem, Força Aérea 2733. Certo, confirmado o nível. 360. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Hotel Oscar Zulu, aguarde um minuto. Salvador, 3663. Então 3663 a linha e mantém 10. A linha mantém pistão 10, tá 3663. Uniforme, Mike, uniforme. A linha e mantém, 17. Força aérea 2733, decolou 16, controle 120, décima 8, bom dia. 0, décima 8, 2733, bom dia. Passar a 2733, contato com a dança, me mantém 100, saída do coral. 100, saída do coral, 2733. Alfa Romeo Alfa, voe direto Siri. Direto Siri, Alfa Romeo Alfa. O TAN 3663, escuta? Chega. Devido ao tráfego aqui decolou à frente, vai aguardar mais um pouquinho, mais um minuto para decolagem. Estudo de tráfego, reporte passando 2500 pés. Ajuste em Salvador 9095. Forma que uniforme, confirme se após os 600 pés já tem, teria condições de curvar à esquerda para sair da PUC. Sente então uniforme Mike e uniforme. Livre decolagem, vento 110 graus, 10 nós. Pista Mike and Bag, Cairo Lourenço, 1000 pés, decola pista no 7 com a direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0161. Zulu, pronto, corte. Então acho que é Zulu de Serra November, Serra November para Grupo Zulu, Madre de Deus. 500 pés, aciona 0110, controle 120.8, até o Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, vento em Salvador, 100 graus, 10 nós, a parte fora do solo, Hotel Oscar Zulu. Uniforme, Mike, uniforme, decolagem 20, controle 120, décima 8, bom dia. 208, uniforme. Controle Salvador, uniforme, Mike, uniforme. papapá, uniforme, uniforme Mike, uniforme, contato radar, se mantenha, 250, saída PUCA. PUCA 250, uniforme, Mike, uniforme. Quebec livre, acionamento, chame táxi. Então 3663, livre decolagem, vento 100 graus, 10 nós. Iniciando 63. Com 1605, chame centro, Recife na frequência 125.1. Alterna, 133, decimal 95. Salvador, 605, por favor, repita a frequência. 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. Certo, obrigado. Hotel Lógica Zulu, decolado aos 22, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Zulu. 312, Recife, 350, autorizado, via Peru 58. Decola a pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5505. Controle, bom dia, OTAN 3663. São 3663, contato radar, submantenha 340, saída da EL. Autorizado direto, Leda. Direto, Leda, 340 da EL. Zulu, prossiga. Hotel Oscar Zulu, ciente, confirme o tipo do equipamento. Hotel 06. A gente mantém-se em condições visuais, 500 pés, ajuste em Salvador, no 095, reporte visual com local de pouso. Papá Romeu Alfa, Romeu Alfa, frequência livre para coordenação. Quebec, livre táxi, chame no ponto de espera. Solo, tá 3859 para pushback na meia dúzia. Autorizado, pushback, tá 3859, é ponto de táxi. Puxa, acionamento no 4, tá 3304. Confirma. Tá 3304, puxa, acionamento no 04. TAN 3304, confio que só se tem condições de puxar até a saída do passe 3. A aeronave da companhia no 6 já solicitou push e é a mesma saída. Transporte inferno, transporte de órgãos vitais. Então ativo, pushback até o passe 3 aí? Afirmo, deixando livre o táxi no passe. Sem problema, 304. 888, estabilizou. Gol no 888, complete final do procedimento, chame em torre na frequência 118, decimal 95. 18, 95, até a volta. 3 Salvador, bom dia, voo 1888, sinal X-Ray 10, baixar travado. 1888, livre pouso, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 888. Hotel Oscar Zulu, frequência livre para coordenação. Beta Mike Quebec, ali mantém o 7. Mike Quebec, livre decolagem, vento 110 graus, 10 nós. 0160. Feito solo aos 28, solo no 21, décimo 9, um bom dia. Confirma? Juliet, livre acionamento, chame táxi. Bom dia, voo 1888, estou fazendo. 1888, bom dia, táxi Alfa, é porta da Juliet. Alfa, é porta da Juliet. Livre táxi, chame no ponto de espera. Toma Quebec, decola os 29, controle 1208, até a volta. 1208, até o regresso de Tomé Quebec. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Decola Salvador, nosso escuta, passando 710, ingressando no corredor Vera Cruz. Interra, achei. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantenha-se em constante visual, corredor, achei o nome, eu peço, afaste 20 meses, afastado, Salvador. Passa 20 meses, afastado, Salvador, Vitor Mike Quebec. Oi, Salvador, o 3304 já está acionado, está com 1979 a bordo, Campinas com 4 horas, para o táxi. Autorizado o táxi, seguindo a Romania e a Índia, ponte para 289-095-3304. Segue o tráfego da companhia, no ponto de espera, 2118-995, o 3304 está. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bo